sai pra lá, europeu. Sou descendente, sou guerreiro, herdeiro original. Está aqui no sangue, prova disso, 100% nacional. Tô na favela, tô